Tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo? Tá ao vivo isso aí, senhores? Nasce um boato. Tô emocionado de ver um boato nascendo aqui. Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. E tá fora de... Ei, ferrou tudo. Isso, mexe mesmo. Agora sim. Mais ou menos, ficou um fiozinho aqui, né? Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, e está começando mais um Periscatso com cerveja. Toda sexta-feira tem cerveja, segunda-feira também tem, mas não tem cerveja. Sempre a partir das 20 horas aqui no nosso canal, Verdazo 1914. Você clica no sininho, clica no joinha, clica no joinha. Você já deu like? Você já deu like, animalzinho de teta? Já deu? Não deu! Então vai dar like lá, seu animal. É importante, né? Pra nós aqui. Tô emocionado. Tô emocionado. Acabei de ver um boato nascendo aqui. O cabra chegou e falou assim, ó. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Tá bonito isso aqui. Esse chat é muito legal. O cara falou assim: Ricardo Matias, grande Conrado, mais uma live. Que Deus sempre te abençoe. Muitos anos de vida. Só isso? Aí veio outro. É aniversário? Ah, parabéns! Aí começou todo mundo a me dar parabéns como se fosse meu aniversário. Vocês veem como nasce um boato? Vocês veem como nasce uma informação torta? Não é meu aniversário. Meu aniversário é em dezembro. Suas cacatuas. Seus jabutis mancos, malditos. Como vocês são burros? Mas tudo bem. Obrigado pelos parabéns. Acho que vocês estão me dando parabéns pelo do ano passado ainda, né? Animais de teta. Vamos lá, deixa eu dar um gole aqui pra começar, porque tá calor. Deu um calor, né? Essa sexta-feira deu uma esquentada. Muito bom. Muito bem. Agora sim. Achei que ele tinha mais de 40. Eu tenho mais de 40. Eu tenho 48. Vou fazer 49 esse ano ainda. Lá em dezembro. Muito bem. Olha lá, e agora os caras começam a dar parabéns, malditos. Que partidinha safada e sem vergonha que o Palmeiras jogou na Argentina. Matou a gente de vergonha, né? Eu fiquei com vergonha do que fez o Palmeiras na Libertadores da América, né? Que é a competição internacional, onde todo mundo está olhando o Palmeiras. Então, quem é o campeão do Brasil, né? Vamos ver aqui. Puta, que porcaria de jogo, né? Bom, vamos dar uma passadinha de pano? Pra começar, depois a gente senta o reio. Que hoje é senta o reio. Mas tem que dar uma passadinha de pano. Tem que relativizar um pouco tudo o que aconteceu. Cabeça. Cabeça nitidamente no São Paulo. Ah, mas a Libertadores é mais importante do que o Paulistinha. É, só que o Clássico é mais importante do que a Libertadores. Sim, pelo menos nesse jogo, né, claro. Esse jogo, especificamente, São Lourenço e Palmeiras, não era um jogo grande, não era um jogo importante. Ah, mas era um jogo de Libertadores. Mas era um jogo de fase de classificação. Era um jogo perdível, até porque o Palmeiras ganhou fora do Júnior. Então, deixou esse jogo perdível. O que é perdível? Perdível no sentido de... Não vai acabar o mundo, não vai nem prejudicar as chances de classificação do Palmeiras, essa derrota. Né? Não ameaça a campanha do Palmeiras, não ameaça as pretensões do Palmeiras. Olha lá, começou o primeiro superchat. É importante vocês participarem da live e participarem apoiando, né? Fazendo com que toda semana seja possível ter dois, né? Dois programas. É importante. Então, um grande abraço ao Dr. Marcelo, lá de Campo Grande, que falou que terça foi trash, foi mesmo, mas pra cima do Bambi no domingo, vamos mesmo. Mas foi um jogo que, como eu disse, não prejudica as pretensões do Palmeiras na Libertadores. No que isso pode influenciar? Na posição do Palmeiras no final, né? Ano passado a gente ficou em primeiro. Teve a chance de decidir todas em casa, acabamos sendo eliminados em casa pelo Boca. É bom decidir em casa? É muito bom. É fundamental? Não, não é fundamental. Ainda mais com a final em campo neutro, né? Que essa vantagem, em tese, ela só vale até a semifinal agora. Que a final vai ser em Santiago do Chile. Eu acho engraçado quando os caras vêm e perguntam por que, que não escala fulano? Porque eu não sou o técnico. Sou a cacatua. Sou quadrúpede. Eu não sou o técnico. Por que você pergunta pra mim por que, que não escala? Tem que perguntar pra quem não escala. Não pra mim. Então, assim, o jogo não valia muita coisa? Não, não valia muita coisa. Vai atrapalhar? Não vai atrapalhar muito. Prejudica o moral pro jogo com o São Paulo? Zero. Prejudica nada. Né? Então, qual é o problema de perder pro São Lourenço? Perder, o problema é porque perdeu. Quem gosta de perder jogo aqui? Eu não gosto. Você gosta? Ninguém gosta. Então é ruim perder jogo. Ah, mas os jogadores são humanos... Os jogadores são passíveis de desconcentrar. Ah, tá bom, são. Ok. Mas isso não impede a gente de ficar puto. Principalmente na hora que acaba o jogo. A hora que acabou o jogo, eu estava putíssimo da vida. E vocês que acompanham, principalmente o pessoal que acompanha, né? O pessoal que acompanha bastante o trabalho. O Palmeiras perdeu 5 vezes com o Filipão em 50 jogos. Perdeu partida contra o Cerro Porteño na Libertadores do ano passado. No mata-mata. Só que tinha ganho o jogo de ida por 0-2. Então tomou 1-0, administrou. Porque na verdade o jogo estava 2-1. Eu lembro que eu até falava. O Palmeiras não perdeu aquele jogo. O Palmeiras ganhou por 2-1, era um jogo de 180 minutos. Então o Palmeiras administrou. Se precisasse empatar e virar, o jogo ia ser diferente. Então o Palmeiras administrou aquele placar. Foi a primeira derrota. Depois perdeu do Cruzeiro. Na Copa do Brasil, em casa. Só que perdeu, que na verdade empatou. Porque o juiz roubou. Né? Um gol do Antônio Carlos no final. Então o Palmeiras martelou e fez o gol. Depois perdeu do Boca. Perdeu do Boca numa partida, lá na Bomboneira, né? Numa partida em que até os 35 do segundo tempo estava indo tudo conforme o plano, segurando, controlando, não levando pressão do Boca, fazendo um jogo dentro do planejado. Mas aí tomou 2 gols do Benedetto. Coisa do futebol. Isso é coisa do futebol, tá? Perdeu. Terceira, perdeu jogando bem. Quarta, perdeu pro Corinthians. Tomou um gol com 5 minutos, 7 minutos. E aí finalizou 845 vezes no gol do Cássio e não conseguiu botar 2 bolas na direção do gol. Jogou, tentou, só que falhou miseravelmente nas finalizações. Então jogou, o Palmeiras jogou bola aquele jogo. Não fez o gol. Fica puto e tal, mas você não fica... Puta, o time não jogou nada. Agora, esse jogo do São Lourenço, a quinta derrota, o Palmeiras não jogou nada. Até jogou no primeiro tempo, mas no segundo tempo, tomou o gol com 5 minutos, pô, tinha 40 minutos para jogar bola e não jogou nada. Então, pela primeira vez, desde que o Filipão assumiu, eu fiquei puto da vida com o que o time jogou. Mesmo que seja uma partida sem consequência, uma partida que, entre aspas, tudo bem se perder, né? Ninguém gosta, né? Aí cabe uma certa crítica à tática empregada. O Filipão, ele é assim. É o jeito dele de jogar mata-mata. Ele não arrisca. Então a gente queimou 2 substituições no intervalo porque os 2 volantes estavam amarelados. Quer dizer, em vez de guarda, arrisca, deixa. Aí se o volante for expulso, tudo bem. Aí a gente se encolhe. A gente não vai perder o jogo. necessariamente, porque um volante vai ser expulso com 25 do segundo tempo porque tomou o segundo amarelo. Arrisca um pouco. Mas o Filipão é extremamente cauteloso. Isso é o escolarismo. Isso é o jeito dele. Um abraço para o Antônio Aparecido, que está bravo com a imprensa. Vai ser pauta isso aí, viu, Antônio? Falar do que a imprensa está malhando o Palmeiras, né? Você deu o exemplo aqui do Atlético Paranaense, agora é o queridinho, né? Era o Grêmio até outro dia. Agora o Grêmio está quase eliminado, agora o queridinho é o Atlético Paranaense. Tá bom. Né? E o Thiago, o Thiago é o seguinte, cara. O Thiago é padrinho do Verdazzo. E ele perdeu o pai dele, palmeirense, que o ensinou a ser palmeirense. Então fica aqui a nosso desejo de força. E a gente fica até meio sem graça, né? De, pô, ver você aqui num momento como esse, né? Então que bom, na verdade, que você tá aqui. Mesmo num momento como esse, né? Você acabou de perder o seu pai. Mas tá aqui. Seguindo em frente com a palestrinidade que teu pai te ensinou. Então isso é muito bacana, muito legal. E eu fico feliz de estar sendo um dos agentes para você exercitar essa palestrinidade. É uma honra. Tá? Então muito obrigado por tudo, viu, Thiago? Que você tenha muita força, você e toda a sua família aí. Então eu estava falando do escolarismo. O escolarismo é isso. É um tipo de jogo extremamente pragmático e cauteloso. O Filipão não é um cara que quer correr riscos. A carreira inteira dele foi assim, ele joga na segurança e é assim ele ganhou trocentos títulos. Quando ele se meteu a ser corajoso, ele tomou de 7 da Alemanha. Então, vamos deixar ele fazer do jeito dele, embora, acho que todos nós, acho que 99% de nós, torcedores, a gente acha que dá para ser um pouco. Tem gente que acha que dá para ser muito mais corajoso, tem gente que acha que dá para ser mais corajoso, tem gente que acha que dá para ser um pouco mais corajoso. Enfim, o que é quase consenso é que dá para ser mais corajoso de alguma forma, em alguma intensidade. O que é corajoso? É correr mais risco. Não estou falando que o Filipão é medroso, nem covarde. É engraçada essa dicotomia, né? Quando a gente pede para ele ser mais corajoso, não quer dizer que ele é bunda mole. A gente quer dizer que ele é cauteloso. E ele dá o bote na hora certa. Ele não corre riscos. A gente acha legal correr risco porque é da emoção, né? E se perde? Aí se perde, quem se fode é o técnico, né? Então é o dele que está na reta. Então é ele que toma essa decisão. A gente tem que respeitar o general. Tá? Então é isso que eu sempre vou defender. Então foi uma partida ruim. De novo, Lucas Lima enfiado no meio de dois pontas abertos. Né? Dudu também não fez uma boa partida. Dudu podia ter caído mais para o meio, né? Para encostar um pouco mais o Lucas Lima. Não caiu. A gente sem o Gustavo Scarpa, sem o Ricardo Goulart, e o Bruno Henrique, né, é aquele cara que não desce, muito diferente do Bruno Henrique do ano passado, ele não desce pro ataque, e aí o Palmeiras sente a falta de ter gente para tocar bola, então ficam eles muito distantes lá entre si. Eu fiz um vídeo só para falar desse problema do Lucas Lima, de estar muito isolado, de estar muito distante, não ter para quem tocar curto. Então vejam aí no nosso canal, o vídeo anterior ao Periscatso, né? O primeiro vídeo antes deste que vocês estão vendo agora. Então são talvez correções que possam ser feitas. Aí a questão do Filipão estudar, do Paulo Turra estudar, como que isso pode ser feito sem correr risco, já que ele não gosta de correr risco, né? Agora, que tem que ter um pouco mais de aproximação, tem. A gente fala que o time está em evolução. Primeiro, acertou a defesa. Depois, agora acerta o ataque. Pô, o ataque faz dois jogos que não mete gol. Mas, pô, Goulart, Dudu e Scarpa e um centroavante, a gente espera que seja o Arthur Cabral, que parece que está em... não em melhor fase, mas o Borja está em péssima fase, o Deverson não está lá, essas coisas. A gente tem esperança que o Arthur Cabral entre e seja mais efetivo. Então, esses três meias e um centroavante que funcione, a gente tem muita esperança, né? E a partir do momento que isso funcionar, aí sim a ligação, que é o último estágio de evolução desse time. E tá cedo ainda. Pra gente exigir que isso já esteja redondo. Ah, mas o Cruzeiro tá... Parabéns pro Mano. Vamos ver se o Cruzeiro vai segurar esse ritmo aí até o funil. Até agosto, que é quando começa. Quartas de final, que é quando é pra valer. Né? Porque até oitavas de final é meio que passa na osmose, né? Tanto da Copa do Brasil, quanto da Libertadores. Eu acho que tanto Palmeiras quanto Cruzeiro vão chegar sem muito susto até as quartas de final. Quartas de final é segunda quinzena de agosto. Aí o bicho começa a pegar. Será que o Cruzeiro vai segurar essa boa fase até lá? Será que o Cruzeiro não vai ficar manjado? Será que... Será? Eu prefiro crescer na hora certa. Por isso que eu tô muito tranquilo. Tranquilo, assim, tranquilo entre aspas. Tranquilo a gente nunca fica tranquilo. Mas, sem desespero. Porque já são, como eu disse, tem 48 para 49. Então já são umas 40 temporadas acompanhando essa brincadeira aí. E a gente sabe que tem a hora certa de crescer em cada temporada. Não é agora. Então fiquem tranquilos. Tá certo? Muito bem. Vamos virar a página, né? Antes de ir para a próxima pauta, eu quero falar da Aracon Contabilidade. Já é dia 5 de abril, hein? Já é dia 5 de abril e o prazo é dia 30. Você já fez a sua declaração do imposto de renda? Não fez, né? A gente tá falando, vai fazer, você não faz, você fica deixando para a última hora. Parabéns para você, parabéns. Sabe que se você não entregar, você paga uma puta de uma multa, né? Então, para você não passar por isso, porque é chato de fazer, é demorado, faz o seguinte: reúne os documentos, liga para Aracon, liga para o Júnior, que está assistindo aqui a gente. Um abraço, viu, Júnior? Um dos sócios da Aracon, que sempre assiste a gente, que decidiu apoiar o Verdazo. Como a gente sempre fala, né? O Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Então a Aracon Contabilidade é uma empresa palmeirense que está aqui para oferecer seus serviços e para apoiar o Verdazo. Então você faz o seu imposto de renda com a Aracon e tira todo esse problema da tua frente. Uma empresa palmeirense, uma empresa de confiança. Eu estou falando porque eu fiz. Então o Júnior entrou em contato comigo e falou assim: ah, então deixa eu ver se é bom isso daí. O que você precisa? Tal, tal, tal, tal documento. Mandei tudo para ele. No mesmo dia estava pronto, estava feito. Eu já sabia quanto eu ia receber de restituição, inclusive. Como mandamos rápido, provavelmente vamos receber rápido, né? Naqueles lotes, né, que começa a ser liberado a partir de junho. Então vou receber rápido minha restituição. Então quanto mais rápido você fizer, melhor para você. Então faça. Os contatos estão aí na tela. Para quem está ouvindo o podcast, atenção, anotem. Anotem. Pegou a caneta já? Estou falando para dar tempo você pegar a caneta, você que está ouvindo. Então pega a caneta aí e anota. Aracon Contabilidade. aracontabilidade.com.br. E-mail: contato@aracontabilidade.com.br. Quero fazer pelo WhatsApp. Então faz pelo WhatsApp. 44 3034 1568. Tá na tela. De novo. 44. Tá anotando? 44 3034 1568. Ah, mas é lá em Maringá. Mas não tem problema. Você manda online. Hoje você faz tudo online. Eu fiz e deu tudo certinho. Então, recomendo que façam a declaração do imposto de renda o mais rápido possível com a Aracon. Vida longa, Aracon Contabilidade. Um grande abraço, viu, Júnior? E vamos em frente. Ah, tem mais, né? Olha aqui. Ó, quem apareceu. A moda agora é a imprensa falar que o Palmeiras não vira mais jogo. Não, porque o Palmeiras não vira mais jogo, porque dos 11 jogos que o Palmeiras saiu perdendo, empatou 6 e perdeu 5. Os 5 que a gente falou agora, né? Foi 1-0 pro Cerro, 1-0 pro Corinthians, 1-0 pro São Lourenço, 1-0 pro Cruzeiro, foi? 1-0 pro Cruzeiro. E 2x0 pro Boca, que foi 2 gols do Benedetto. Foi tudo 1x0 e uma 2x0. Não virou. Do Boca, tomou o gol 35, não ia virar. Do Corinthians, tomou um gol no começo, martelou, arregaçou. O do Cerro não virou porque não quis, porque administrou o resultado. O do Cruzeiro empatou, não perdeu. O juiz roubou. E é só essa do São Lourenço mesmo, que a gente desceu o reio, né? Que foi realmente pra deixar muito puto. Então, estatisticamente, em 50 jogos, o Palmeiras só saiu perdendo em 11. Ou seja, saiu ganhando em 34 e em 5 acabou 0x0. Então, o Palmeiras saiu ganhando em 68% dos jogos. Então vem falar, não sabe furar retranca. Ué, saiu ganhando em 68% dos jogos, seu animal de teta. Então, é fácil pegar um número e distorcer a interpretação, sabe? Vamos ferrar o Palmeiras? Vamos jogar uma crise no Palmeiras? Fica lá um repórter no outro. O que a gente vai fazer para fuder esses caras agora? Ah, vamos falar isso. Ó, que número legal de falar aqui. E pensa que a gente é burro. Aliás, pensa não, porque tem muito palmeirense que me desculpa. Mas cai que nem um pato. Mas cai que nem um patinho. O Palmeiras pode correr mais riscos. Pode ir mais pra cima, pode forçar um pouco mais. Mas veja, no final, o Palmeiras ganha 70% dos pontos. Fazendo desse jeito desse homem aí. Esse velho que tá aqui, puto com a imprensa. Ele faz do jeito que funciona. É o escolarismo, vocês não aprenderam ainda. Ai, mas é covarde. Não é covarde, é cauteloso. Não corre risco. Quando ele correu o risco, ele tomou de 7. Ele sabe o que ele faz. Os jogadores estão com ele. Dá pra fazer melhor? Dá pra fazer diferente. Eu faria um pouquinho diferente. Acho que todos nós faríamos um pouquinho diferente. Mas deixa o velho. Olhem como esse número é burro, gente. Esse número é burro. Essa estatística é burra. Vai falar que o Palmeiras não vira jogo. Só teve 32% dos jogos necessidade de virar. E empatou a maioria. Pô, você acha que é virar jogo assim toda hora? Quanto é que é a estatística de virada no futebol mundial? Alguém tem esse número? O Grêmio virou o jogo ontem. O Flamengo virou o jogo ontem. O Corinthians virou o jogo quarta-feira. Não é assim, virou. Vamos virar o jogo. Não é assim. O Cruzeiro saiu ganhando fora. O time que lá, não sei quem era o time, Emelec. Virou o jogo em cima do Cruzeiro? Não virou. Não é assim que vira jogo. Tá cada vez mais difícil virar jogo. Então tem que fazer o primeiro gol. E o Palmeiras tem feito. Então me parece o mesmo problema daquela estatística do gol de falta. Ah, não sei quanto tempo que o Palmeiras não faz gol de falta. E daí? Foi campeão brasileiro sem fazer gol de falta. Né, em 16. Só foi fazer um gol de falta com o Bruno Henrique em 2018. Ficou mais de um ano sem fazer gol de falta. E daí? Fazia um monte de gol. Sempre um dos ataques mais positivos do país. Ah, mas não faz gol de falta. Uma bela merda. Então, a nossa torcida tem que aprender, numa boa mesmo, que a imprensa, parte da imprensa, quando a gente fala a imprensa, tem sempre que dar os descontos para os bons jornalistas. Mas tem muito mau jornalista. Muito jornalista clubista, sacana, safado, sem vergonha, que usa o microfone para plantar crise no Palmeiras porque é torcedor travestido. Só que é torcedor. Eu sou torcedor, tô aqui usando o microfone, mas eu não tô enganando ninguém. Eu tô claramente defendendo o Palmeiras, sendo parcial a favor do Palmeiras. Agora, tem um monte de jornalista aí que, em tese, é neutro. Porque está fazendo um programa de jornalismo, não está fazendo um programa para cobrir um time. E planta a crise no Palmeiras na maior. Então vejam as manchetes. A manchete do... Você abriu o Globo.com ontem. O Flamengo perdeu, o Corinthians perdeu. Tinha lá duas caixas na capa. Para tirar lições. Ah, o Flamengo perdeu, mas tem que tirar lições. O Corinthians perdeu, mas tem que tirar lições. As duas caixas diziam a mesma coisa. Vamos tirar lições. Sabe aquele viés positivo? O mesmo viés positivo que a gente dá aqui pro Palmeiras, a Globo.com dá pro Corinthians e pro Flamengo. Vê se teve isso quando o Palmeiras perdeu. Qual foi a manchete quando o Palmeiras perdeu? Palmeiras decepciona. Tem nada de tirar lição. Palmeiras decepciona. E vocês caem. É essa mesma imprensa que tá falando que o Palmeiras... Ah, não vira jogo. Eles querem tirar o Filipão do Palmeiras. Eles querem enfraquecer o Filipão. Eles querem aumentar as supostas deficiências do Filipão. Querem fazer o palmeirense perder a paciência com o Filipão. Um homem que só perdeu 5 jogos em 9 meses. E tem palmeirense que cai. E tem uns rastejantes, umas amebas, os protozoários malditos que caem, que vão em rede social e ficam detonando o Filipão. Quem que vocês querem? O Gilson Kleina? É pra trazer quem agora? Vamos parar tudo? Vamos, demite o Filipão e vamos começar do zero o trabalho? É isso que esses animais querem? Essas cavalgaduras. Tem que ser muito burro para cair nessa provocação da imprensa. Tem que ser muito burro. Então, parabéns para você que está detonando o Filipão, viu? Porque não vira jogo, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima. Ah lá. Não, porque eu sou presidente do TJD, eu represento a justiça. Bom, vamos lá. Começa que no dia 23 de fevereiro Santos e Palmeiras no Allianz Parque, tem lá um quiprocózinho ali no meio do campo. Sobrou um bracinho pra cá, um bracinho pra lá do Gustavo Henrique com o Moisés. Foi nada. Amarelo pros dois já era questionável. Tanto que o juiz não deu nada. Ah, mas apareceu esse sujeito aí da foto. Não, vamos denunciar esses dois aí, ó. Estão brigando. Um jogo pra cada um por causa de mão usada, por causa de não sei o que, para. Fito suspensivo, não vai, tem punição nenhuma. Eu acho até que o Palmeiras podia ter aceitado, sabe? Ah, tudo bem, cumpre contra a Ponte Preta, acabou, vai embora, tira isso da frente, né? Mas o Palmeiras quis fazer valer seus direitos, não vai punir o Moisés porque não merece. O Palmeiras bateu o pé, foi firme. Eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais flexível, mas beleza. Vamos para essa briga? Vamos. Marca de novo o julgamento. Segunda instância. 4 jogos. Já passou a fase de classificação, já estamos no mata-mata. Se o Palmeiras passar e o Corinthians passar, Moisés fica fora dos jogos contra o Corinthians. Se o Santos já está jogando contra o Corinthians, né? Então tira o Gustavo Henrique da partida de volta contra o Corinthians. Porque ele é corintiano, né? Tem uma imagem de arquivo, é só vocês pesquisarem na internet, desse sujeito aí fazendo uma investigação num outro caso policial famoso. Esses casos midiáticos que acontecem. E aparece ele na mesa dele com uma caneca, sei lá, um negócio do Corinthians em cima da mesa. Ele é corintiano. Ele deu uma entrevista semana passada falando que é palmeirense. Mentira. Tem um negócio do Corinthians em cima da mesa dele. Ele é corintiano, clarissimamente corintiano. Então ele está a serviço do Corinthians. Ele está a serviço da Federação Paulista e do Corinthians. Do Corinthians porque ele é corintiano e da Federação Paulista porque a Federação Paulista controla o TJD. Não formalmente, mas informalmente a gente sabe que controla. Ele só está lá porque a Federação Paulista, o presidente da Federação Paulista, colocou ele lá. Muito bem. A Federação Paulista vem prejudicando o Palmeiras desde a final do ano passado. Vai fazer um ano agora na segunda-feira, 8 de abril. Então fez o que fez no dia 8, não gosto nem de lembrar que dá azia, né? A gente tem que lembrar, a gente não pode esquecer nunca. Nunca pode esquecer o dia 8 de abril de 2018. Jamais esse dia pode ser esquecido. Tá? Foi o dia que o nosso rival se tornou um inimigo. É, porque fez parte da conspiração ali, da manipulação, né? Comemorou, sem vergonha nenhuma na cara, comemorou. Palmeiras fez um desagravo, levou para a FIFA, fez investigação na qual provou, com todos os recursos tecnológicos da empresa de investigação, né, da Kroll, que teve manipulação, teve interferência externa, teve VAR informal e um VAR ainda mal usado, né, porque foi pênalti. E aí o Palmeiras, pô, ganhou todos os prêmios, menos o de campeão, né, de melhor jogador, artilheiro, não sei o que, não foi na festa, estragou a festa da federação, estragou o evento e rompeu relações com a Federação Paulista. Federação Paulista se faz de sonsa, se faz de João, dá uma de João sem braço. É, Palmeiras é nosso fundador, Palmeiras é um clube importante. Ela tá fodendo com o Palmeiras de todas as formas que ela pode. Começou na Copa São Paulo. Palmeiras foi eliminado na Copinha num roubo absurdo, a partida contra o Figueirense. Absurdo o roubo, né? Com gol no final. Anulado, gol legal. Gol legal do Palmeiras, que evitaria a desclassificação. Palmeiras se salvaria. Anulou, né? Não valeu. Igual faz o profissional. Não vale o gol do Palmeiras. Gol no final, não vale. Anulado. Aí começou o Campeonato Paulista. De cara, ó, só pra vocês terem uma ideia. A simbologia do negócio. Primeiro jogo, Luiz Flávio. Irmão do Paulo César, que é o cara que estava na cabine, que comandou todo o esquema da manipulação externa de 8 de abril. Então é simbólico botar o Luiz Flávio para apitar o jogo de estreia. É para dar na testa do Palmeiras, ó, aqui é nossa casa, aqui quem manda é a gente, diz a Federação Paulista. O Palmeiras só cabe jogar. E aí, um monte de roubo, um monte de arbitragem ruim contra o Palmeiras. E chegamos à primeira semifinal. Acontece o que acontece no Morumbi. Pênalti? Não é pênalti porra nenhuma. Que pênalti o quê? Vocês não aprenderam que não pode marcar pênalti pro Palmeiras? É pênalti? Não, volta. Não é pênalti. E aí, em meio a tudo isso, tem esse delegado Olim aí, que é do TJD. Não, tem que suspender o Moisés. Afinal de contas, ele... Sei lá o que eles alegaram que o Moisés fez para levar 4 jogos. Olhem a cena. É ridículo, não acontece nada. Não acontece nada, vai tirar 4 jogos. É claramente manipulado. É claramente para favorecer o Corinthians. Ou para prejudicar o Palmeiras. Está prejudicando o Santos também. Então a gente vê, é para ajudar o Corinthians. É claramente um esquema para ajudar o Corinthians. Se não é, se eu estou falando uma leviandade, se eu estou falando uma coisa que não é verdade, alguém me explica por que, que tem que suspender os 2-4 jogos, o que, que eles fizeram. Não pode ser outra coisa. Aliás, se na primeira foi um jogo, por que, que foi para 4 na segunda? Qual foi o fato novo? Só que aí, o que, que aconteceu? Para fazer o segundo julgamento, em segunda instância, precisava de uma equipe nova, sei lá como chama. Você não podia ter os mesmos caras que julgaram na primeira instância julgar na segunda. Porque senão caracteriza o que no direito se chama de julgamento viciado. Ué, se você vai julgar de novo, tem que ser outras pessoas que vão julgar. E aí parece que dois auditores que julgaram na primeira também julgaram na segunda, porque tinha que dar quórum. Então nem para organizar o negócio direito, nem para, sabe, marcar e falar, ó, vem, porque nós vamos ferrar o Palmeiras, tem que vir. Então aí não deu quórum, ele chamou dois ali que não podiam, não, vota vocês. E achou que ia passar. E achou que ninguém ia perceber. Você vê como o cara tá mal intencionado, como é de propósito. E ainda mentiu, falando que não, eles fizeram parte do negócio para dar quórum, mas eles não votaram, eles se abstiveram, e aí viu que era mentira. Quer dizer, ele forçou, o delegado ali, ele forçou de tudo que é jeito, ilegal, antiético, exatamente o oposto do exercício da justiça, que é o que ele deveria defender, ele está fazendo para ferrar o Palmeiras. Então, diante de tudo isso, gente, nós não vamos ser campeão paulista. Não vão deixar. Pode até ser que a gente passe pelo São Paulo, eu já tenho sérias dúvidas. Não pela bola, vai acontecer alguma coisa. Nós não vamos passar pelo São Paulo porque não vão deixar. E se a gente passar pelo São Paulo, nós vamos jogar contra o Corinthians, provavelmente, e vamos decidir em casa de novo, eles vão roubar a gente de novo em casa. Como será que a torcida do Palmeiras vai reagir se o Palmeiras for roubado em casa de novo pelo Corinthians? Numa final de Campeonato Paulista, um ano depois. Como será que a torcida do Palmeiras no Allianz Parque vai reagir? É isso que eles querem. Eles querem, no final, tirar o Palmeiras do Allianz Parque. Além de roubar o Palmeiras, eles querem tirar o Palmeiras do Allianz Parque. Eles querem que a torcida tenha um ataque de nervos e tira o Palmeiras do Allianz Parque. É isso que eles querem. Eu não sei se eu sou a favor ou se eu sou contra de uma invasão violenta. Publicamente eu sou contra. Mas sabe aquele desejo secreto? Porra. O sangue ferve. E se a gente vê que o negócio está sendo manipulado, está sendo feito de propósito, como é que você controla uma massa dessa? Como é que você controla? Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado para não deixar isso acontecer. O Palmeiras tem que ficar muito esperto. Mas é isso. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar domingo. Tira essa parte extra futebol da frente. Vamos falar só de bola. Palmeiras e São Paulo. Eu acho que o Palmeiras ganha. Deixa eu abrir outra cerveja aqui. Eu acho que o Palmeiras ganha. Por que o Palmeiras ganha? Bom, primeiro que tem mais time. O segundo vai jogar completo. O terceiro que vai jogar em casa. O time do São Paulo, essa molecada do São Paulo, não aguenta jogar um jogo desse tamanho. É o que eu falei na introdução do jogo passado. Mesmo aquele time de 85 de São Paulo, que era um time de molecada, que jogou muito bem. Tinha o Pita e tinha o Careca, que eram mais veteranos, que faziam parte da, da espinha dorsal. Pita tinha 29 anos, o Careca tinha 26, 27. Então, e tinha, né, passagem por seleção e tudo mais. Então era um time, era uma espinha dorsal muito mais cascuda. Você tinha Oscar e Dario Pereira atrás, né? É diferente de você ter hoje um Bruno Alves, né, um sabe, um Pablo na espinha dorsal. Quem que é o 10 do São Paulo? É esse menino aí, Igor Gomes. É talentoso e tal, mas era o Pita, cara. O Pita era outro nível, né? Então, não aguenta. Não tem espinha dorsal. Não aguenta o Palmeiras. Vamos tentar meter correria. Não vão aguentar o Allianz Parque. Então, o Palmeiras é favoritíssimo. Agora, lógico que vai entrar o juiz do meio. Vai entrar o Bandeirinha, vai entrar o VAR, vai entrar a avó do juiz, vai entrar todo mundo. Agora, o Palmeiras é favorito. Não tem como negar. Muito bem. Saúde. O Adriano fala que não quer que eu elogie a mentira do Anthony. Eu acho um bom jogador. O tempo vai dizer se é mentira ou não. Agora, não vem com kkk não. Você respeita a minha opinião porque eu respeito a sua. Vem com kkk eu te tiro, tá? Aliás, como eu já comecei a bater boca com você, vou bater boca aqui, sexta-feira. Não, de boa. Vamos lá. Aracon. Vocês já ficaram padrinhos? Vocês estão aqui toda semana, né? Toda semana. Pô, legal, periscato. Mas vocês já apoiaram o nosso projeto? Que nem o Juliano. O Juliano fez aqui um superchat. Falou que já desencanou do Paulistinha. Palmeiras é maior que essa porcaria. Eu também acho, concordo com você. O Juliano tá fazendo superchat, apoiando a nossa transmissão. E também é padrinho do Verdazo. Apoia o nosso projeto com uma quantia todo mês. Por quê? Porque ele sabe e ele considera importante manter esse projeto vivo. E é importante, né? A contribuição de vocês para manter esse projeto vivo. Porque quando eu chegar a 1.000 apoiadores, e esse é o grande desafio, a gente vai poder dar... A gente vai tentar competir com a Fox, com a ESPN, com o Sport TV, para a gente se tornar um canal onde você vai consumir Palmeiras. Você vai consumir informação, você vai consumir reportagem, você vai consumir entrevista. É o que a gente se propõe a fazer. Além do site, além das notícias que tem no site, né, no texto escrito. Então a gente quer fazer isso. Só que para isso a gente precisa de tempo. Tempo e suporte financeiro. Enquanto a gente não tiver isso, eu tenho que continuar trabalhando no escritório e, né, só trabalhando em cima das informações que a própria imprensa traz para a gente. Mas por que não a gente não ir lá direto na fonte, pegar a informação e trazer para vocês em primeira mão, né? Sem veneninho escorrendo no canto da boca, como faz alguns, a parte ruim da imprensa. Porque a gente tem que falar, tem repórteres muito bons, honestos, bem intencionados, que tem jornalismo com J maiúsculo, sabe, correndo na veia. Esses a gente tem que respeitar, esses vocês têm que identificar e continuar prestigiando o trabalho deles. É o trabalho deles que alimenta o nosso hoje. Se não fosse o trabalho deles, a gente não teria as informações. Mas a gente quer ter essa condição de ir lá, pegar essa informação direto. Informação puro sangue palmeirense. O Verdazo vai levar para vocês. Então você que gosta do nosso trabalho e ainda não ficou padrinho, tá na hora, né, velho? Tá na hora de você reconhecer o nosso esforço e ajudar de fato, né? Não é só com a audiência. A audiência é importante, é claro. Muito obrigado. Mas a gente precisa do apoio financeiro para expandir, para continuar crescendo, para fazer disso aqui um negócio muito maior. Para não ter mais que ficar xingando a Fox, a ESPN, o Sport TV. Vocês não vão nem mais querer ver. Por quê? Porque vai ter o do Verdazo. Muito maior, muito mais desenvolvido, com mais gente participando. O que vocês acham, hein? Eu acho legal pra caramba. A gente está buscando fazer uma alternativa. Não adianta nada ficar em casa xingando. Essa Fox, essa ESPN, não sei o que. Faz nada. Então vamos fazer? Então eu me proponho a fazer. Eu tô fazendo isso aqui. Eu vou dar uma alternativa pra torcida do Palmeiras. Mas aí eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá? O que vocês acham? Então vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo aqui meu dedo? É. Vocês vão clicar ali, vai aparecer um izinho. Vocês conseguem? Vocês têm coordenação motora pra isso? Então vai ter lá um izinho, aí vai aparecer o botão do Catarse, que é a plataforma de financiamento coletivo, onde o Verdazo está apoiado. Aí você escolhe o valor que você vai fazer, seu apoio mensal. Vamos virar esse jogo? Vamos mostrar para a imprensa que a gente é capaz de fazer o nosso canal muito melhor que o deles? Vamos? Eu estou me propondo a isso, preciso da ajuda de vocês. Douglas Mônaco, grande padrinho 0001. Olha a pergunta dele. Você gostaria de ver o Carlos Eduardo experimentado para valer como centroavante? Acho que ele tem qualidades técnicas para receber uma oportunidade contínua nessa posição. Sejam padrinhos e força, Verdazo. Douglas, não. Não. Não acho que o Carlos Eduardo tem que entrar nessa salada, não. Porque a gente já tem o Borja, o Deverson e o Arthur Cabral. Se tem alguém na fila para tirar o Borja e o Deverson dessa, né? É o Arthur Cabral. E se o Arthur Cabral não der certo, tem que tentar ou alguém da base, ou traz o papagaio de volta, ou contrata alguém parrudo no mercado. Contrata o Benedetto. Mas não, o Carlos Eduardo não pode ser o centroavante de um time com as aspirações do Palmeiras, com as ambições do Palmeiras. O Carlos Eduardo não consegue nem ser ponta, quanto mais o centroavante. Vamos lá. Olha que boa observação do Flávio. Quem não entende a necessidade do Verdazo merece o Sport TV nos detonando e noticiando a derrota do Cheirinho com a chamada. O Peñarol tem a camisa pesada e é gigante. Pois é. O que eles fizeram para amenizar a derrota do Flamengo e também a do Corinthians? Passaram um pano absurdo. Camisa do Peñarol, muito boa. Se fosse o Palmeiras, era só pancada. Então é isso que a gente busca. É, sabe? Vamos tratar bem o Palmeiras. A gente vai tratar o Palmeiras bem. João Orsini, o fato do Palmeiras não assinar com a Globo pode dificultar a vida dos adversários para analisar as táticas do Palmeiras? Não. Não, porque tem um monte de empresa que filma. Porque os jogos não são só com as câmeras da Globo que são filmadas, tem equipes que filmam. E os jogos do Palmeiras vão acabar sendo filmados de um jeito ou de outro. É, a imprensa pode filmar. Eu lá onde eu fico, eu posso fazer um registro do jogo inteiro com a minha câmera. Eu não posso transmitir, mas eu posso registrar. Então as empresas fazem isso. E as empresas de análise de desempenho. E os times profissionais hoje, eles não pegam a imagem da Globo, eles pegam a imagem dessas empresas. Às vezes tem até um convênio, pode existir, não sei, dessas empresas com a Globo e para conter custos. Mas se não tiver, as empresas vão lá e põem a câmera delas lá e filmam. Então, não acredito nisso, não. O Benedetto jogou pelo Boca na Libertadores. Poderia jogar pelo Palmeiras nessa competição? Não, esse ano não mais. Pro ano que vem só. Vamos lá. Vocês estão brigando aí, brigando nas opiniões aqui. A diretoria deveria colocar câmeras próprias em campo e filmar tudo. Mas põe, André Luiz, põe. Palmeiras tem uma equipe que filma todo o jogo, o tempo todo, 200 câmeras para filmar a parte técnica. Eventualmente pode começar a virar para os juízes também, né? Eu acho que isso é legal também, como você falou. E o quase golaço do Moisés, plasticamente. Plasticamente é ótimo, né? Ia ser um golaço, né? Que pena que não entrou. Ah, uma jogada, né? Uma jogada como tantas outras, lógico. Muito mais bonita, muito mais plástica. Mas não entrou. Mas se entra, é aquela coisa, né? Vai entrar no clipe da Libertadores. Vai, sei lá, vai concorrer a prêmio Puskas, porque foi bonita demais, né? A matada no peito, quando você mata ela e joga a bola pra cima e você põe ela exatamente no alcance do pé, quando você dá aquela pedalada pra trás. O que é a pedalada? Se você é destro, você primeiro joga a perna direita pra cima, junto com o salto, que é pra você ganhar mais altura, né? Porque a bola tá lá em cima. E você vai pedalar e você vai buscar a bola lá em cima e dar um tapa para trás. Então, quando você... E tudo isso é coordenado com o movimento de braço. Então você joga os braços para cima, a perna de apoio para cima e chuta. É um movimento muito legal de fazer, muito bacana. Eu já fiz várias vezes quando eu jogava bola. Já acertei o gol algumas vezes e fiz um. Mas não é toda hora, né? Não é toda hora. Então ia ser um... Ainda mais o Moisés, que é um cara que tá sendo tão perseguido pela torcida, né? Pra começar que falam que ele é gordo. Uma puta sacanagem. É ou gente que não tem o que fazer, e é palmeirense que faz isso. Não dá pra entender, né? Vocês entendem? Eu não entendo. O Marcelo, fala pros teus filhos que eu tenho uns dromedáriozinhos aqui. Eu faço a criação aqui em casa. E que se eles quiserem um filhote, eu posso mandar aí pra tua casa, tá? O Flávio quer saber se o VAR do Brasileirão tem participação das câmeras da Globo. Que eu saiba, tem, mas eu não tenho certeza. Palmeiras vacilou. Ah, então, Felipe Amaral, você tem que caprichar no português pra eu ler tua pergunta, que senão nem vou ler. Melhor esse português aí. As pessoas têm que valorizar a língua, nosso idioma. Parece besteira, né? Não é. A gente tem que valorizar o nosso idioma. O idioma é um dos maiores tesouros de uma população. Tem que começar a escrever certo, gente. Escrevam certo. Então não é Palmeiras vacilou. É vacilou. Tem U no fim. Escreve certo, velho. Não custa muito, sabe? Se a gente respeitar o nosso idioma, isso daí no longo prazo, né? Se você desrespeita, você perde a identidade do idioma. É por isso que o país está cada vez mais... Eu já ia começar a fazer uma lição... Estou tomando, né? Já ia começar a dar uma lição de cidadania, que não é o nosso foco. Vai, pula essa parte. Mas escreve direito, pronto. Aí ia falar umas besteiras aqui. E o Guerra ainda é nosso? O Guerra ainda é nosso. O Guerra está inscrito na Libertadores, viu, Torelli, que fez o superchat. O Guerra ainda é nosso. Está inscrito na Libertadores... Não está inscrito no... Não está inscrito no Paulista também. Está inscrito nas duas. Não está sendo escalado pelo Filipão por opção. Vamos lá. O que mais? Essa briga contratual com a Globo preocupa, pois perdemos jogo de estreia. Não perdemos nada. Ah, perdemos porque o jogo de estreia não vai ser o do Palmeiras. Qual é a perda de fato por isso? Quase nenhuma, né? A Globo está fazendo a pressão que ela tem que está a seu alcance. Qual é o alcance da Globo? Influência total na confecção da tabela em cima da CBF. Então, se você reparar, todos os jogos da Turner foram concentrados na primeira metade de cada turno. Isso significa o quê? Que a reta final do Campeonato Brasileiro, as 10 últimas rodadas, não vai ter nenhum jogo da Turner. A Globo manipulou a tabela em seu favor porque tem influência sobre a CBF. Ela está jogando o jogo. Ela tem influência sobre a Globo, a Turner não tem. A Turner é simplesmente ainda um parceiro comercial que acabou de chegar. A Globo tem uma relação de, né, mãe e filho com a CBF já tem, sei lá, 30 anos. Como disse o Alex, né? É só a sala de reunião. A CBF é só uma sala de reunião. Quem manda é a Globo. Então, era meio previsto que isso fosse acontecer. E não tem problema nenhum não ser o jogo de estreia. Ah, porque é o campeão, tem que ser o jogo de estreia. Tem nada. Então, eu não vejo problema nisso. O que eu acho é que o Palmeiras tem que brigar. Tem que brigar. Aliás, deixa eu até mencionar isso. Eu vou mencionar o nome, tá? O Eric Betting. Ele disse que a diretoria do Palmeiras está desrespeitando o torcedor ao negociar e colocar em risco as transmissões dos jogos. E aí ele fala que, pô, além de tudo, você esconde o time do seu torcedor. É uma jogada que pode ser um tiro no pé, porque em nome do dinheiro, do que vai receber em torno da transmissão, você perde na captação de torcedor. Eu discordo. Eu acho que o Palmeiras, ao contrário do que faz o Filipão, a diretoria está sendo corajosa. Está jogando. Pode perder, mas está jogando. Está jogando o jogo e está aproveitando que o Palmeiras hoje é um protagonista. Então, se não for fazer isso agora, vai fazer quando? Então, o Palmeiras está aproveitando essa situação de protagonismo para peitar a Globo. Para falar assim, você me respeita. Você não vai dar 80 milhões a mais para o Flamengo e para o Corinthians do que você dá para mim. Você vai me dar a mesma coisa. Se você dá menos para os outros, é problema seu e dos outros. Para mim, você vai dar o mesmo que você dá para quem você paga mais. Porque eu sou o campeão dessa porcaria. Porque eu ganhei 2 dos últimos 3. E no que eu ganhei, eu fui vice porque vocês roubaram. Porque eu estou jogando Libertadores todo ano. Porque dos últimos 4 anos, eu ganhei 3 campeonatos nacionais. E porque eu sou o time que tem o maior faturamento desse país. Então você vai pagar o que eu mereço. Então o Palmeiras tem que fazer isso. Eu tenho uma série de divergências em relação ao que essa diretoria atual faz. Uma série. Vocês sabem, quem acompanha o trabalho com mais frequência. Mas nisso eu estou totalmente de acordo com a diretoria do Palmeiras, com o presidente Maurício Gagliotti. Totalmente de acordo. Tem que peitar a Globo, tem que fazer o Palmeiras receber o mesmo que os times que recebem mais ganham. E sabendo do prejuízo que um não acordo vai causar para a Globo, tem que jogar, tem que bater na mesa. Porque uma coisa é você fazer uma exigência sem ter aonde se calçar. Agora, o Palmeiras fez uma análise perfeita da situação. Sem o Palmeiras, a Globo perde uma caceta de dinheiro. Então, é uma queda de braço. O Palmeiras sabe quanto a Globo vai perder e está falando assim, olha, se você não me pagar, você vai perder. Então é melhor você... Você não vai ter esse dinheiro de qualquer jeito. Então é melhor você não ter esse dinheiro me pagando. Porque daí eu estou do teu lado. Um produto completo, né? Então, o Palmeiras está jogando direitinho. A tendência é ganhar a queda de braço. E se ganhar a queda de braço, esse argumento do Eric Betting cai totalmente por terra. E se não ganhar, fez bem também. Vai ficar sem? Vai ficar sem. Todo mundo vai perder. Não é só o Palmeiras, a Globo perde. Todo mundo perde. Mas aí é pirraça da Globo. E aí o vilão da história é a Globo, que não valorizou o campeão do seu produto. Então o Palmeiras tem que bater o pé, sim. Palmeiras não está desrespeitando seu torcedor. Ao contrário, o Palmeiras está respeitando demais. Por quê? Porque cobra ingresso caro, cobra o avante, cobra tudo. E não seria desrespeito se colocasse todo o ônus de construir um time forte em cima da torcida. Ao distribuir e ao tentar ganhar o máximo em todas as pontas, o Palmeiras mostra que está atrás de dinheiro, sim, do torcedor e também da TV, que é todas as fontes de dinheiro para montar um time forte. Não é só em cima do torcedor. Então, isso é respeitar o torcedor. É falar, ó, torcedor, eu tô cobrando caro de você, mas eu tô cobrando caro de todo mundo, não é só de você. E aí monta um time forte. E aí mostra por que tá cobrando caro de tudo. Porque futebol custa dinheiro. Quer ter um time forte? Não vai ser de graça. Tem que pegar todas as fontes de dinheiro que tiver em todas as direções. E a TV também não é só em cima do torcedor, não. Certo? Muito bem, senhores. Chegamos ao final, né? Muito legal, né? A participação de vocês. Mais de 300 pessoas. Numa sexta-feira, como hoje. Participando da nossa live. Muito feliz da companhia de vocês. Desculpem não poder responder todas as perguntas, né? Não dá, porque é muita pergunta. Isso é muito bom, né? Sinal que nosso alcance está cada vez maior, que vocês estão gostando do trabalho. E vocês estão gostando do trabalho, vou renovar o convite mais uma vez para vocês se tornarem padrinhos. Os padrinhos estão aí no chat, atestando que vale a pena, que é legal, que é importante. Confiem no nosso trabalho. Sejam parte desse trabalho. Vocês podem ajudar a construir esse trabalho. O Verdazzo é da torcida do Palmeiras. Eu sou só o cara que está tocando. Mas o Verdazzo pertence a toda a torcida. E você pode ser um deles. Sábado, não. Domingo, né? Domingo, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. A partir das 16 horas. Eu e Bruno Zaniolo estaremos direto do Allianz Parque para transmitir mais essa partida. A partir das 15h45 estaremos no ar. E a gente volta com o Periscato já na segunda-feira com o resultado, com tudo sobre o jogo, os comentários do jogo, já a expectativa também para a partida contra o Júnior de Barranquilla, que acontece na quarta-feira. É uma semana importantíssima para o Palmeiras, né? Mata-mata, Libertadores, e se tudo der certo, no outro final de semana, já a primeira final do Campeonato Paulista, que nós não ganharemos. Só resta saber por que não ganharemos e como não ganharemos. Mas não vão deixar a gente ganhar, mesmo que a gente jogue muito. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos pela companhia. E até a próxima. Eu sou Conrado Cacace. Saudações alviverdes a todos. Mas tá ao vivo ainda, né? Aí, não sai.